Jogo da Rocha, embalando os corações. Eu nunca pensava que ia superar aquela dose de saudade que você me deu. Mas quando me lembro o que aconteceu, meu coração se fecha de uma vez. Amor cancelado, sonhos na calçada, brincando com a solidão. Amor cancelado, sonho na calçada, brincando com a solidão. Superei essa metamorfose do amor, essa metamorfose do amor. Superei essa metamorfose do amor, mas aprendi a viver e conto pra você essa neurose do abandono. Mas aprendi a viver e conto pra você essa neurose do abandono. Metamorfose do amor, superei essa metamorfose do amor, essa metamorfose do amor, mas aprendi a viver e conto pra você essa neurose do abandono. Mas aprendi a viver e conto pra você essa neurose do abandono.